meio poderoso e forte. Seu trono está firmado em justiça e poder. O sentinela de Israel, que nunca dorme, seu governo jamais terá fim. Guerreiro mais valente que o valente, quando entra na batalha, entra pra ganhar. Ninguém pode sondar os seus mistérios, pois só o seu espírito pode revelar. Ele é Deus tremendo, que hoje vai agir, vai operar. Sua glória está descendo aqui neste lugar. Sua unção vai invadir, manifestar. Com poder e autoridade, hoje ele vai fazer a terra estremecer. Manifestar.